dê um banho de beleza nos meus olhos. Aí começou o verão, mil cores pintando o painel Copacabana. Na loja de disco e escutou a canção que eu fiz pra ela, a minha mensagem de amor é tudo que eu tenho pra dar. Chorei de amor, eu sei. Um chopinho.